080, passar no meu mais tranquilo, Lima. Tu já tá com 259? 230. 7, melhor ainda, obrigado, que será o número 612. 7. Através do portão 07, atentando ao bang da companhia que realiza o push no 10. Paciente ingressa via Juliante, agora através do... chegou o nome do mensagem. 3597, isso para 2500, tá? Ajuste 1500. 2500, 1500, 3517. 3153, autorizado, ao final do procedimento da RINAP. Autorizado, 3153. 3171 no decolador 41, no Chile agora o controle 119, decimal 35, bom voo. 35, bom dia, tá 3171. É o gol na 607. Gol na 607, prossiga. Um pouquinho mais à frente aí, 10 milhas. Eu posso abrir um pouquinho à direita e depois eu volto para a impeach para liberar uma formação de TCU? Afirmo, livro de desvio na 607. 607, é praticamente aí um desvio pequeno. Controle Salvador, bom dia, até 3171, no perfil da Gole, passando 2500. Foi até 3171, contato radar vigilância, supra nível 340. Sabe 340, até 3171. Gol 9715, desce para o nível 030. 030, informa que a intenção é para o R9228. Afirma, pode pitch, programa de 3613 e final do procedimento da RINAP. Pode pitch, prova do 363, gol 9715. 3153, complete aproximação, chame torre Salvador, 18 decimal 62. 18-6-3-1-5. 3597, está autorizado, final do procedimento da RINAP. Autorizando RNAV, tanto 3597. Primeira esquerda, saída 1. Tem possibilidade aí, então, de coordenar o setor noroeste, então, enquanto a gente aguarda para prosseguir para o setor norte-nordeste? Gente, aguarde coordenação. Alô, Salvador, boa noite, 97, através do gate 7. O 897 prossegue até o 09. Até o gate 09, boa noite, 97. 607 da Gol, desce para o nível 040. 040, Gol, 607. American Line, 980, send my plane level 050. 050, American 980. Para o meu Mike Tango Lima, desce para o nível 060. 060, para o meu Mike Tango Lima. 3153, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste 10-15. Guarda. Salvador, bom dia, até 3179, em descida 210 para o 150, sentido aquilo. Bom dia, até 3179, sendo identificação da autoridade de chegada a IPIT, desça para o nível 070. IPIT, descendo 070, torcido a RINAV 28. Sentiu o sinal do procedimento a RINAV. Bom, 715, desça para 1709. Corrente é cortado, gol 9715, foi entendido que era só para reduzir. Reduz, está autorizado o final do RNA. Reduzindo, gol 9715. 3597, complete de aproximação, torre em Salvador, 18, decimal 62. 18,6, obrigado, bom dia. Com 33 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Salvador, isolta a nave ingressando a nova. Você era visto 363. 307 está presente, o meu professor do 363, desce para 2500, autorizado, final do procedimento da RINAP. Gente, direto agora do pro 363, descendo 2500, qual nome é 07? 1015. 1015, confere. Ok. Controle Salvador, bom dia, Azul 4069, saída agora e cruzando 1300 PES. Azul 4069, contato radar vigilante, super nível 360. Sessão nível 360, Azul 4069. 5, perfeição, velocidade de aproximação. Reduzindo, gol 9795, pode completar o procedimento? Afirma, está autorizado o procedimento das naves, reduzindo. 7 sua frente, 5 milhas, Airbus 320 Delta. Chegou a nossa chance. Golo Salvador, bom dia, 3554. 3153 no solo aos 45, libere a esquerda, mantenha a posição antes da alfa e chame o solo 121 décimo 9. Sobre a esquerda, vai manter antes da alfa 129. Bom dia. Ponto 028. Afirmo. 5554 será coordenado, confirme o nível para Aracaju no 70. 7, autorizado pouso, pista 28, vento 300 graus com 03 nós, ajuste no 015. Mantire pouso, 3517. Tente manter a posição, 3153. Dá pra taxa da via PAT, PAT 3. Gente, é da passagem ao Bang da Gol, logomarca da Varig. Após, cruza, via aquilo, PAT 3. Na dúvida, grato. Pode prosseguir pro PAT-1. Negativo, mantém a posição e era da passagem. Bom dia, continua a aproximação, cabeceira 28, no momento número 2 para pouso em Salvador, ajuste 10, 15, aguarde pista livre, gol 17, 15. Agora pista livre, gol 715. Alfa Alfa Delta, livre acionamento. Em mais 30 segundos temos uma reautorização. Livre acionamento. Liga agora a Delta em frente, Alfa, Kilo, Pato 3. No Pato 3, aguarda instruções. Delta, Alfa, Kilo, vai aguardar instruções. Corrigindo, ingresso à primeira direita, Alfa, Índia, mais rápido, 03. Alfa para Índia, 3153. Portão 03. Para o 03. Ajuste 10015, autorizado pouso, pista 28. Autorizado pouso, pista 28, gol 17, 15. 17, começa a aproximação, chama o torre Salvador, 118, decimal 612. 118, 612, gol 9607, bom dia. Então, 3517. Alfa, 1705, 3517. Alfa, Alfa, Delta, na esquerda do céu. Canal 980 after repeat position, clear VOR, DME, final approach runway 28, send to 2000 feet, altimeter 71015. Okay, I understand down to 2000 feet, clear for the VOR, DME, runway 28 after repeat, and altimeter 1015. That's correct, clear, final approach runway 28, report established, all fine. Report established. Torre Salvador, bom dia, agora no 607, aproximação final, visual baixou e travou. 71, decimal 612. Para desconto. Capitão, meu Mike Tango Lima vai atingir o 060. Mike Tango Lima, desce para nível 040. 040. É curva direita, saída Aron, transição Melim, 5144, transponder, controle 119, decimal 35. Sete autorizado, 170 Aracaju, Golf 77, saída Aron, transição Melim, decolada 28, transponder 5144, controle 31935, trip 5154. 5154, trip, minha curva direita. 555 da 4, se for possível no, se facilitar, se der cola da 17. 7, livre posto para o gol no 607. 369, chave centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 4. 1288, alterna 264, bom dia, azul 4069. Então mantenha a coordenação, reposte quando pronto para acionar o push, fazer o portão, posição remota. 7, repostarei 5.4. Bruno 715, prossegue via Alfa Juliette até o portão 08. Alfa Juliette, portão 08, gol 9715. Alfa Delta, acionado, aguardando aí a autorização. Alfa Delta tem condições de decolagem 35, o vento 300 com 02, após a decolagem 35, curva esquerda direto na radial 340. Relativo. Gente, então, estão autorizados o levantamento no 30 nível, decolagem 35, primeira curva esquerda, após a decolagem em coordenação com a 2, direto radial 340, o transponder permanece, 5140. Gente, após decolagem curva esquerda, direto radial 340, coordenando com a 2. O Alfa Alfa Delta iniciou o táxi. Confirma pelo mim? 03. 03 a bola, agora prosseguiu com a torre para o táxi. O Alfa Alfa Delta. Delta. Autorizado a reposta para ingresso na 35, Alfa Alfa Delta. Alfa Juliette 062 é o portão. Alfa Juliette para o 062, muito obrigado, gol no 607. Gol 697 com fim de 360? Afirmo, gol 97. Já é coordenado, grade cópia. Alfa escuta, gol 97. 179. 980 is established. Mecanon 90, contact now Salvador Tower, 118 decimal 6. 186. O 9648 reduza para 2209. Reduzindo 2209648. American 980 with the under VOR 2A. American 980, confirm if you do have the landing gear down in the lock. Landing gear is down in lock, American 980. American 980, clear to land runway 28, the wind is 290 degrees, 02 knots. Understand, clear to land, American 980. Voo no 642, decolada 53, chame agora o controle, 119.35, bom voo. 935, obrigado, bom dia, agora 642. Está autorizado a final do procedimento terminado para a pista 28. Está 3179. Ok, desce para 2500, Serra Vitor 363. Autorizado a final do procedimento terminado. Controle, bom dia, agora no 642. Aron passando 2500. Chegou no 642, contrato radar vigilância, super nível 410. 410, agora no 642. Parece que o bagageiro está aberto. From 980, clear to land. Affirmative. Clear to land runway 28, the wind is 310 degrees, 03 knots, American 980. Clear to land, 980. Eco Delta, prossiga para o Flatway. Sente autorizado o giro de manutenção, reposte no término, Mike Eco Delta. Papa Tango India. Como está pedindo para o bagageiro? Pego no 897. O número 97 autorizado com fins, nível de voo 360 via Upper Whisky 58. Decolado 28, primeira curva à esquerda, saída Gole, Eval, após Sagaz. 5165 é o transponder controle 119.35. Gol 1897, aguarde para o cotejo. Bom dia. Objeto 679, sendo identificação, autorizado de chegada da ETIT, desce para o nível 060. Na ETIT, desce 060, é a linha 709. Juliet taxiway until the gate 11. Juliet gate 11, 92. Volo 897, corteja. Oi. 1897, corteja. Afirma o Gol 897, atualizado nível de voo 360. Para confins da Prewiz 58, decola da pista 28 com curva esquerda na saída Gol e a Val após o Sagaz. 5665 a transponda e o controle 119.35, gol 1897. 1897 negativo, o transponder 5165. Afirmo, foi o que foi cotejado, 5165 a transponda, gol 1897. Gente, gol 1897, cotejamento correto, 09 é o portão, reposte quando pronto, pressionamento e push. Reposte quando pronto, gol 1897. Confirmar a espera do trip 5514. 5514, coordenando com a equipe de solo, irá passar o Boeing 757 da América à sua cauda. Quando o mesmo parquear no portão 11, está livre seu acionamento e push, posição remota. Ok, após a passagem do América, está livre pushback, acionamento trip 5514. Após o mesmo parquear no portão 11, o 5514. Baixado travado? Afirmativo. Papa Romeu, Mike Tango Lima, autorizado pouso, pista 28, vento 3,00 graus com 0,2 nós. Ciente, pouso 28, Papa Romeu, Mike Tango Lima. 9,48, possível. Possibilidade da proa de lama? Aguarde, é 2,3 aproximação. Se for possível, a gente autoriza. Ok. Desce para 2.000 pés com 1.015 e aguarde a prova de lama. 2.015 aguardando lama. Velho P40, velho né, P09. indenizado, pessoal, tá pensando. Chama para o Salvador, no meu principal 612. 18-6, tá 3179. 9948, autorizado proa de lama, autorizado final do procedimento VOR-DMA pista 28. Autorizada proa de lama para o VOR pista 28. Alfa Delta autorizado a decolar, pista 35, vento 3, 20 graus com 03 nós. Tango Lima no solo ao 01, no libere à esquerda, taxiway Charlie, chame solo 121, décimo 9. 121, 9, não se esqueça. Para 150. Gilvar Glock 6514, acelerador de identificação, está autorizado chegada cara e deixa para nível 050. Lima prossiga via Alfa Juliette para o Pátio 3. Alfa Juliette, Pátio 3. Vamos ver o Mike Tango Lima. O Tripe, 5-5-4 para táxi, 4 horas e 40 autonomia, alterna Recife, POB 3-1. Oi Salvador, muito bom dia, tá 3179, final 28, baixar travado. Círculo 4. 28, vento 3, 30 graus com 03 nós. 28, tá 3179. Solo Salvador, bom dia, Gol 7 ao 5. Delta decolada 03, controle 119.35, bom voo. 1935, é a Papa Delta. 5-5-4, dá passagem ao 727 com a logomarca da TAF, após prossegue via Juliette de Alfa para o ponto esperado 28. A gente observa a passagem do TAF, depois via Juliette Alfa 355-4. Ajuste no 015, no ponto de espera quando pronto, torre 186, bom voo. Gente, ponto de espera 186, obrigado, bom dia. Salve Salvador, bom dia, gol no 607. Da informação aqui, localização Guarulhos. Confirmando o nível, o gol no 607 é o 360? Confirmo. Será coordenado, gol de cópia. Guarda, gol no 607. Ah, sem líder. Salvador, Gol 7 ao 5. Gol 7 ao 5, Brasília, será coordenado, confirme o nível. 380. 380, será coordenado, guarde cópia, informação em curso é aquilo. Tira o 7 da Quilo, Gol 7 ao 5. 7, Agal 010, Salvador, a propaganda. Controle, Gol no 642. 9648, bom dia, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 015. No 015, aguardando pista livre. Então 3179 no solo 04, libere a esquerda, mantenha a posição antes da Alfa, chame o solo 121, décimo 9. Libera a esquerda, mantenha da Alfa 209, 3179. O objetivo é 709, dispara 2.000 pés, ajuste o altímetro 1.015, autorizado a final do cimento do RDMA Zulu, cujo, cimento do RDMA para pista 2.8. Desce a 2.000, na 095, autorizado o VR Delta Mike Echo para 2.8, web 6709. 4-8. 3179 prossegue via Alfa Índia 02 ao portão. Alfa Índia 02 ao portão, obrigado. solo, Gol 7 ao 5, voltando. Prossiga, Gol 7 ao 5. Os últimos metros da 28 estão fechados, a pista pede toda extensão. Os últimos 90 metros estão fechados conforme a informação em curso. Quilo. Prato. No 607, pronto, cópia. Está pronto para a cópia, agora no 607. O 607 está autorizado nível de voo 340 via Upper Whisk 50. Decolado 28. Corrigindo decolado 28, primeira curva à esquerda, saída de gola, Eval, após Ildis. 5163, é o transponder, o controle 1 no 9 decimal 35. Após Eval, voa. Posição Ildis. Afirmativo, então unidade 340 autorizada, para isso que 50. Decola a pista 28, curva à esquerda. Olha, segundo Eval. E após Eval voa Eudes. E o controle 119.35, transponde 5163, voo 9607. Solo Rio 9648. Rio 9648, mantém a posição na taxa aí, Charlie. Manterá. São 3179, tem condições de ingressar via Juliette para agilizar o tráfego? Afirmativo, sir. Ingresso Juliette 02 ao portão, grato. E Juliette 02 ao portão, obrigado. Rio 9648, prossegue em frente, aguardando irá da passagem ao TAM. Após, quando livre, ingresso Juliette, pacto 3. Tentando passagem ao TAM, após Juliette, pacto 3. Voo 697, informa o cotejamento correto, apenas ratificando, saída gole, Eval, após Eval, voa direto, posição Eudes. 5163 é o transponder. Informativo, gole, Eval, 5163 é o transponder, voo 1907. 0612 é o portão, reposte quando pronto. Reportar a gol 1907. Voo 715, pronto, cópia. Você jogou no 715. Voo 715, autorizado Brasília, nível de voo 380, rota Up Zulu 17, decolada 28, primeira curva à esquerda, saída gole, transição ao fito, 5164, transponder, controle 119, decimal 35. Autorizado 380, Zulu 17, 28, curva esquerda, gole ao fito, 5164, 1935, gol 715. 1-7-5, atendimento correto, 08 portão, reposte quando pronto. Bom, 7 a bom dia, TAM 3-5-7, informação quilo. Controle 1-1-9-3-5, bom voo. 1-9-3-5, graças, bom dia. Operado de Amaro 5-5-1-4. Permite. 3-1-5-3, cliente daquilo. Autorizado pouso, pista 28, vento 2, 90 graus, com 019. Autorizado pouso, web 6709. 5514. Ok, trip 5514. Contato radar, vigilância, super nível 170. Entendendo 170 na Barão Belém. No 607 eu solo voltando? Controle.